Oi, mãe, beleza? Beleza. Ei, mãe, te pergunto um negócio. Tu lembra de Rei Leão? Meu filho, vem cá. Tu não tem o que fazer, não. A tua memória tá curta pra ficar me ligando. Eu tenho mais o que fazer, Israel. Não se preocupe, não. Eu tô espreitada hoje. Então fala logo que eu não tenho tempo, não. Pois me diga o que quer que saber. Mãe, o que, é que você lembra de Rei Leão? A única coisa que eu lembro, tô lembrando aqui direitinho, é que eu queimei o ursinho de leão da sua irmã, que eu tinha comprado pra ela por causa do povo dizendo que tinha um diabo no ursinho, que era o Rei Leão, né? Aí eu peguei, foi uma fogueira, tu lembra disso? Claro que eu lembro. Pois é. Tu não lembra nada do filme? Nada? Nadinha? Meu filho, eu só lembro da fogueira que eu fiz queimando o leão. Isso eu lembro bem direitinho. A música era bem legal, bem bacana. Era a música do Rei Leão. Eu lembro o cara levantando o leãozinho lá. Na, na, na, na, na, na. Sei lá como era a música do bicho. Eu sei que... Não, legal, maneiro. Mas aí o pessoal ficou com as frescuras, que o filme era muito espírita. Essas frescuragens que o povo inventa. Tudo esse povo inventa. Aí eu assisti o filme, comprei os leãozinhos lá pra Priscila, né? Ela ainda muito bebezinha. Aí a bichinha gostava tanto do leão. Tu queimou a parada tudo? Queimei todos os leões da menina. Por sinal, ela ficou sabendo disso um dia desse, sabia? Porque tu falou alguma coisa. Exatamente, eu falei, ora mais, eu caguetei mesmo. Pois é. Aí a menina ouviu: mamãe, tu queimou todos os meus leões. A menina nem lembrava. Tu vai falar essas coisas nos teus vídeos. Que merda, Israel. Aí a menina ficou aqui toda: mamãe, por que você fez isso? Queimou tanto meu leãozinho. Eu não, desenho animado. Muito... Eu não gosto de desenho animado. Eu não gosto de jogo, eu não gosto de desenho animado. Essas coisas eu nunca gostei. Fui uma criança que eu era criança do meio de rua. Então esse negócio de desenho animado não é comigo, não. Cumpade, seja bem-vindo ao terceiro episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre e estou aqui com o... Evandro de Freitas. Evandro, vamos às notícias. Isso é uma coisa que o pessoal gosta aqui no melhor podcast do Brasil. Não tem leitura de e-mail, não tem propaganda, não tem enrolação, não tem porra nenhuma. É direto ao assunto. O que, que a gente tem hoje aqui, Evandro? Cara, temos aqui uma seleção maravilhosa de notícias. Algumas a gente garimpou, outras a turma que enviou. Sim, pessoal, muito obrigado ao pessoal que tá mandando as notícias pelo Twitter, tanto do meu, @isnobre, quanto pro Evandro, @evandrof. A gente tá aqui mineirando as melhores notícias dentre as que o pessoal manda. Essa foi uma semana, Izzy. Essa foi uma semana caprichada. Olha aí, Kim, pra começar. Pra começar, olha lá, temos aqui no G1, sempre permitindo esses momentos. É um portal de notícias. Esses momentos sensacionais. Vamos lá, no Rio Grande do Norte, homem furta boi e coloca o animal dentro de um Fiat Uno. Caralho, não é o carro, mano. Meu Deus, cara. Não é que não é um carro muito grande. Não é um carro muito grande. Olha lá. Um agricultor de 31 anos, o cara tem a minha idade. O cara tá... Cara, como é que o cara chega... A minha idade... A 31 anos não deu jeito na vida ainda, né? Pois é, mano. Eu tenho 31 anos e nunca me vi na posição de furtar um boi. Porque o negócio... É porque são dois... Furtada, né, velho? São dois componentes aqui. Tem dois componentes em jogo aqui. Primeiro que o cara furtou um boi. Vamos acompanhar. Um agricultor de 31 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira, suspeito de ter furtado um boi de uma fazenda na zona rural de Upanema, município da região oeste potiguar. Só um minuto. Como é que te pegam com um boi dentro do carro, um boi que tá faltando em outro local, e você suspeito, você é apenas um suspeito. Caralho, agora que eu vi, o boi ainda deu uma cagada no carro dele. Olha aí. Olha a foto. Puta merda, o cara perdeu o boi. Você vê que vamos combinar que o carro já não tava em uma condição muito boa. Tem lá na foto que tem o boi, cara... Tem um botijão de gás junto com o boi, mano. Não. Tem dois botijão de gás. De repente roubado também. Olha, presta atenção, tem dois botijão de gás. Pode crer. E o boi tá com aquela cabecinha entre os dois bancos, como o cara, o amigo que tá na carona e quer participar do papo do motorista e do passageiro. A carinha do boi pensando, mano, o que eu tô fazendo aqui? O boi foi furtado, ele foi sequestrado, é verdade. Chefe de investigações da delegacia de Polícia Civil de Upanema. Upanema, tô falando sério, Upanema. Sérgio Henrique contou... Upanema é tipo uma Ipanema do mundo bizarro. Isso, isso, é uma Ipanema paraguaia, tá ligado? Sérgio Henrique contou ao G1 que o agricultor nega o crime. Ele disse que o adolescente pegou o carro escondido e saiu pra dar uma volta. E que foi também o garoto sozinho que furtou o animal e colocou dentro do Uno. 15 anos, catou o boi e colocou no tombo. É o Superboy. Caralho, só que... Aí ele fala... Só que o carro quebrou... Mano, se fosse um extraterrestre de 15 anos, ainda você podia falar, tá zoando com as vacas aí. Só que o carro quebrou e ele foi encontrar com um rapaz pra agitar o carro. Por coincidência, quando ele chegou pra pegar o carro... Foi na mesma hora que a polícia chegou. Olha, que conveniente. Sim, correndo, que conveniente. Olha a história do cara. O filho dele... Na verdade... Isso, seguinte. Tinha um adolescente de 15 anos que também tava no carro, que foi também preso. Aí quando foram perguntar pra ele o que rolou, ele falou, meu amigo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Esse sujeito aí de 15 anos, que eu imagino que eu pensei que seria filho do cara, mas o texto não fala. Então, de repente, é um brother lá dele. Pode ser algum humilhante ali do bairro e tal. Esse rapaz aí que pediu meu carro emprestado, eu emprestei porque eu sou um bom amigo. E aí um bom samaritano? Um bom samaritano. E aí o rapaz me liga e fala que o carro deu problema. Quando eu chego lá pra ajudar, tem um boi dentro do carro. E o cara... Deixa por isso mesmo. Ah, não, a gente foi lá dirigir o cara pra oficina. Tipo, quer dizer que então você não achou estranho? Que tinha um boi todo cagado dentro do seu carro que você emprestou. Olha só. Lê o restante da notícia. Não. O policial contou que a prisão foi feita pela PM, que fazia buscas na região na tentativa de encontrar ladrões que haviam acabado de roubar um posto de combustível. Ou seja, a treta não era nem deles, mano. É só terça-feira, tá ligado? Tá que nem a vida do policial no Rio Grande do Norte, pelo que tá aparecendo aí, do policial brasileiro no geral, o cara é tipo GTA, manja. Ele tá andando ali pelo mapa, aí aparece. Pode crer. Nova missão, posto de gasolina é assaltado. Aí no meio do caminho ele encontra um NPC num Fiat Uno com um boi dentro. Um boi dentro, mano. Olha só. Os policiais estavam atrás dos assaltantes, mas acabaram se deparando com um Fiat Uno com um boi dentro. Uma cena realmente inesperada, comentou. Aí depois, Renato Medeiros, um blogueiro da região, fotografou o animal ainda dentro do Fiat. Pela imagem, dá pra ver que o banco traseiro foi retirado para que o boi coubesse dentro do veículo, dividindo espaço com dois botijões de gás. O maluco, se foi realmente um menino de 15 anos, ele deu uma zoada tão monstra no dono do carro, mano. Porque mesmo que ele chegar, imagina que ele volte pra casa e fala, ei, tio, arrumei um boi pra gente fazer um churrasco. Só que ele jogou fora o banco de trás do carro, mano. Daí o pior é que o tio foi preso no final, você viu, né? Sérgio Sim. Henrique, né, que é o... O Brasil pode fazer tudo. Eu vou te falar um negócio, eu desperdicei a minha, como é que se fala, a minha minoria de idade quando era moleque, porque eu não fiz nada, mano, não fiz nada de errado. Tá fudido, se a gente sair roubando boi por aí, a gente vai pagar. Ah, oh, meu Deus do céu, cara, o cara roubou um boi, cara, nossa senhora, mano, os caras falam que vergonha é roubar e não ter como levar. Eu diria que é pior você roubar e levar num Fiat Uno que acaba todo cagado, você vai preso ainda. Nossa, sim, meu, mano. Aqui, ó, Izzy, pelo escopo da notícia. Vamos para onde agora? Vamos para onde? Os comentários. Ah, sim, claro, claro, claro. Vamos lá. Antes de lermos os comentários, o que você acha que vão estar falando nos comentários? Vamos tentar adivinhar aqui. Bom, a notícia aconteceu no Nordeste, né? Então, o Nordeste elegeu a Dilma. De repente vai rolar uma conexão, hein? É o que falam, né? Falam que o Nordeste elegeu... As caras estão com fome, por isso que... Governo maldito, por isso os caras estão roubando boi. Cadê? Falaram isso? Não, mas eu tô deduzindo... Ah, sim, sim, sim, sim. Olha, olha lá, olha lá! O meu amigo Kerson Lee. Que nome é esse, mano? Kerson? É K-E-R-W-S-O. É um nome impronunciável. Ele falou: eu o conheço, é do PT. KKKKK. Mano, certeza. É óbvio. Aqui, ó, Antônio Oliveira. A fome está assolando. Assolando com cedilha, é assim mesmo? Todo o país e o pobre do boi ia pagar o pato. Olha, fez um trocadilho. Ah, esse cara é comunista. Ou seja, ia para o prato desse pobre garoto. Mano, o que eu tô falando? Os caras conseguem associar. A Fiat podia usar isso de propaganda, né, mano? O carro, porra, o carro espaçoso. Caso, acaba um boi, mano. Um boi e dois jumentos. O cara mandou um bom no comentário aqui, ó. O Fiat Toro. Ai, meu Deus, que mais que tem aí? Tem um pessoal preconceituoso aqui. Oh, o cara mandou bem, ó. Leandro Lins. tipo um burro tentando colocar um boi no Uno. Era mais fácil ter feito o contrário. Imagina se a notícia fosse: homem furta Uno e coloca dentro de um boi. Temos aqui, ó, no Jornal da Ciência, que é do R7, seja, provavelmente algo relacionado à medicina, ciências, enfim. Sim. O que aconteceu? Médicos retiram mandioca de 45... Peraí, rapidão, eu tenho uma fita métrica aqui que eu uso pra setar o foco nos meus vídeos, só um segundinho. 45 centímetros? Imagina a régua, mais fácil pro cara... Pra quem caralho! Uma régua tem 30 centímetros, não tem? Isso, exatamente. Uma régua e meia, voltando. Nossa senhora. Retiram mandioca de 45 centímetros. Caralho, ou seja, é o tamanho de um sanduíche lá do Subway e outra metade. Exatamente, é um grande e um pequeno. É o que você compra pra você e pra sua namorada. É o que eu compro pra mim mesmo, mano. Caralho. Então, aí o que o cara fez com essa mandioca? O que será que ele fez? Retiraram como brinquedo erótico. Ai, meu Deus do céu. E tem a foto da mandioca, que é o melhor. E, mano, é uma bela... E tá esculpida em formato fálico, sabe? Não, você vê que o cara teve preocupação do sexo seguro, porque tá com a camisinha na mandioca, você viu? Mínimo que se espera, né? Mas será... Ó, vamos falar bizarrices aqui. Será que depois esse cara pretendia se alimentar com essa mandioca? Cara, eu diria que... Cara, se o cara já se arriscou a meter isso no cu, eu acho que qualquer coisa dali pra frente é de boa. Primeiro ele ia ser comido pela mandioca, depois ele ia comer. Exatamente, um troca-troca com a mandioca. Aqui, ó. O paciente, que não foi identificado para preservar sua imagem, porra, também, né? Foi hospitalizado depois de usar uma mandioca como um brinquedo sexual. Ah, meu Deus do céu. Após esculpir em formato cilíndrico, fálico. Ou seja, você não tava brincando, ele realmente pegou lá o canivetinho, tá ligado? Vem à mente aquela imagem do caipira sentado na varanda, cortando lá um pedacinho de pau, fazendo... Mascando fumo, né, mano? Isso, mascando fumo e lá fatiando o negócio com um canivetinho, tá ligado? Com um capinzinho na boca, o chapéu de palha e a população sem saber qual era o plano nefasto que ele tinha pra aquela mandioca lá. Mandioca linda, mano, muito gigante, velho. 40, é um antebraço, maluco. Mano, é isso mesmo, eu medi aqui, é um antebraço. Então, aí ele cobriu com duas camisinhas. Duas? O cara tava realmente preocupado. Tava preocupado com sexo seguro. O paciente foi obrigado a chamar o serviço de emergências após perceber que a mandioca havia quebrado e ficado preso. Ai, meu Deus do céu, mano. Imagina o teor dessa ligação, que delícia que não deve ser bom ouvir. Ai, o cara ligando no 192, sei lá onde ele ligou. Não, mas isso não foi no Brasil, foi em outro local aí, foi na Costa Rica. O equivalente... Lá deve ser 193, vai. O SAMU equivalente... Ele ligando e falando, gente, então, boa noite, senhor, vamos simular a ligação aí. Vamos lá. Você tá ligando? Eu tô ligando. E eu sou do serviço de ajuda aí, okay. Do médico. Trim, trim, trim. Alô, boa noite, SAMU. Opa, pessoal aí do SAMU, eu tô tendo um pequeno probleminha aqui. Qual o seu pequeno? Pequeno? Já começou mentindo. A ironia, é? Qual o seu problema, jovem? Então, né, que eu cheguei aqui em casa e aí tinha... Alagou aqui, né, que choveu muito ontem. Você notou que choveu muito ontem? Sim, aqui também tá chovendo. Pois é, choveu pra caramba. O número de emergências. Exatamente, choveu muito, né? E aí, né, eu fui ali na cozinha, tinha preparado ali uma mandioca, né, pra comer e tal. E eu tinha deixado a mandioca ali em pé na minha cadeira, porque é assim que eu guardo a minha mandioca, eu deixo elas em pé na cadeira. Sim, só que tava molhado. Pois é, tava um pouco molhado, né? E aí eu escorreguei e eu tava também sem calça, porque assim que eu chego em casa eu tiro a calça e eu fico nu, porque, né, é mais confortável. Então eu tava lá, eu estava pelado e o chão tá molhado porque choveu muito. E a mandioca eu tinha guardado ela em pé, em cima da cadeira. E aí eu escorreguei e infelizmente não consegui me segurar. E aí eu caí em cima da mandioca e a mandioca entrou no meu duodeno. E eu acho que é lá que ele está no momento. Você tá me dizendo que você literalmente sentou numa mandioca? Acidentalmente, eu quero deixar... Se a ligação tá sendo gravada aí, eu tô falando... Foi acidentalmente, viu? Sim, beleza. Realmente o cara ia falar com toda essa calma. 35 centímetros no cu. Ah, entendi. Oh, mano, essa ligação, por mais que a gente tenha que imaginar aqui com nossas habilidades de interpretação, ótimos atores que somos, cara, não tem como, velho. Mas esse maluco devia estar gritando um tanto. Porque, sei lá, vamos imaginar que quebrou no meio, vai. Ele tinha dois pedaços de 20 centímetros dentro dele, mano. Isso aí. Aí o que aconteceu? Um homem disse... Então, ele tava... Porque você imagina o seguinte, um pedaço tava fora, ele tava segurando, né? E aí, a maior parte... Tipo, como tal qual um iceberg, a maior parte da parada tava atolado no intestino do maluco, tá ligado? Aí quebrou, e aí ele ficou com um pedacinho na mão, sabe qual é? E aí bateu o desespero. Imagina. Aí continua aqui, ó. Um homem de 55 anos percebeu que não havia como puxá-la por não ter usado nenhum tipo de lubrificação durante a introdução. Caralho! Todo seco. Dilatando consideravelmente estruturas intestinais. Nossa. É importante a gente falar pro pessoal que o quê? Não é uma mandioca que ela é só grande, 45 centímetros. Ela é grossa também, maluco. Um pouquinho grossa. Ela tem a... Mano, tem um vídeo dos caras tirando a parada. Olha o tamanho dessa parada, mano. Muito gigante, mano. Pelo amor de Deus. É no nível que se realmente você tivesse... Mano, é sério. Olha pro seu antebraço. É isso no cu do cara. Ia sair na base da garganta, maluco, essa porra. Conseguir ir por cima e dar uma... Conseguir enfiar a mão na boca e dar uma cutucadinha na mão. E empurrar pelo outro lado, tá ligado? Vai e continua empurrando. Aí chega do outro lado e você empurra de volta, tá ligado? Vai e volta. Aí vem aqui, ó. Os cirurgiões do Hospital São Juan de Dios, na Costa Rica, levaram mais de uma hora para conseguir realizar o procedimento, de acordo como com... Como é que tira isso, mano? Mano, sei lá. Vida de médico aí. O pessoal acha que é só glamour. Não, de vez em quando você salva uma criança e de vez em quando você tira uma mandioca do cu de um fazendeiro. Imagina, sei lá, no horário de descanso dos médicos ali, aquela salinha que os caras vão pra comer o lanche, tomar café. É foda. Cara, e aí, beleza? É, tirando que eu tô arrancando a mandioca de cu do maluco ali, tá tranquilo. Ainda, cara, nessas horas que eu fico feliz que de ser paramédico e não de cirurgião, porque, tipo, eu só teria que chegar lá, estabilizar o cara, né, dar alguma parada pra dor, e aí chega na emergência, ó, é com você aí, meu amigo. Se fode vocês aí, ó. Se fode vocês aí, o cara meteu a mandioca no cu, é com vocês. O paciente passa bem, por incrível que pareça, e se recupera das lesões e cirurgias. Abaixo você pode conferir o vídeo, que vai estar linkado aí no post do cast. O procedimento de retirada divulgado pela imprensa e pelos próprios profissionais de saúde. Cara, muitos diriam que pode ser antiético. Não, mas assim... É bom pra galera ver que não pode pôr um bagulho desse no cu. Então, se você não identifica o paciente de forma alguma, né? Até que tem um valor educativo, a gente pode dizer, né? Pra, tanto pra prevenir que as pessoas veem um negócio desse e fica, como é que se diz, completamente... horrorizada e nunca na vida vai tentar fazer a mesma coisa. E também para as pessoas que são médicos ou profissionais de saúde, para ter uma noção de como é que é o procedimento, né? Porque isso é uma parada que acontece. Se não for o único cara do mundo que teve que ser internado em emergência porque tinha enfiado uma coisa no cu que ele não deveria ter enfiado. Os comentários. Vamos lá. Lembrando que a Dima tem o saudoso meme do vamos saudar a mandioca. Caralho, é mesmo? Vamos ver. Certamente alguém vai falar disso. Nosso colega Wagner Alencar, de São Paulo, Brasil. Essa deve ser a mandioca que a Dilma faz a referência. É óbvio. É reverência, não referência. Reverência. Tem um cara muito bom aqui, quer ver, ó. O Ítalo. Ele coloca assim, ó. Eu gosto de dotados. Mas esse senhor de 55 anos se superou. Tipo, mano, o cara é maluco. Esse é o respeito. Cara, é foda. O Sigmund Wolf de Passo Fundo falou: se o cara gosta de carne, vocês criticam. Se é vegetariano, criticam também. Mas pra ser sincero, se tivesse maluco enfiando carne no cu, eu ia zoar também, mano. E ficasse preso e tivesse que usar serviços de emergência pra tirar. Puta merda. O cara apontou aqui nos comentários, esqueci o nome do maluco. A Cristina Ferreira. O maluco aqui, ó, rapidão. Fala aí. Ele comentou um negócio interessante. Ele colocou assim, ó. Acho que é a Cristina. É dela que você ia falar? Da Cristina Ferreira, exatamente. Sim, que ela coloca. Caraca, mesmo quebrada ficou daquele tamanho. Sim, mano, você vê no vídeo. Pois é, você vê no vídeo, os caras estão tirando, a parada já é colossal. Aí você pensa que isso é, tipo, metade da mandioca, mano. Sim, foi depois que ele foi ser atendido. Ou seja, ele sentou na mandioca maior do que a gente consegue ver. Pelo tanto amor... no vídeo quanto na você foto. Tá de brincadeira, mano. Pelo amor de Deus. Ó, tem a Berenice aqui que deve ser cristã. Ô, ela coloca: meu Deus, isso é coisa do capeta. Vá de retro, mandioca. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que mais. Qual é a próxima aqui? Evandro, a gente já falou do boi roubado, da mandioca no cu. Mas essa aqui do nosso querido estado de Santa Catarina, você que é ouvinte de Santa Catarina, seu estado tá de parabéns. Os assaltantes do seu estado estão de parabéns. Porque veja bem, assaltantes... Isso parece zoeira, mano. É uma maioria, parece. A foto é a melhor coisa, mano. A foto é a melhor coisa. Assaltantes se embrulham em papel alumínio pra tentar furtar banco. Muito... Aí tem a sub... Tem a manchete, né? E a submanchete, digamos, né? O subtítulo, sei lá como é que é o nome. O intuito dos suspeitos era que alarmes não detectassem presença, diz PM. Vamos lá, vamos lá. Dois homens embrulharam todo o corpo em papel alumínio para tentar... A foto é muito genial. A foto é sensacional, mano. Para tentar assaltar um banco em Praia Grande, no sul catarinense, na madrugada desse sábado. Os suspeitos fugiram sem levar nada, assim que perceberam a aproximação da polícia militar. Ou seja, os caras tiveram prejuízo, então. Só compraram um rolo de papel alumínio. Vários rolos. Vários rolos. Conforme a PM, o intuito dos suspeitos é que o alarme do local não disparasse. Eles queriam que, com o papel alumínio, os detectores não notassem a presença deles. Como é que eles acham que tanto o detector de... Eles acham que não vai ter câmera no rolo. Não, como é que eles acham que o detector de metal... Eu acho que eles não entendem como detectores de movimento funcionam e como papel alumínio funciona. Porque não é assim, mano. Não é tipo, você coloca um espelho na frente do outro e aparece uma... Tipo, tá ligado? E alguma coisa... Não é assim, mano. Vamos lá. O caso ocorreu por volta das 5 horas em uma agência do Banco do Brasil. A polícia acredita que um terceiro suspeito teria avisado da chegada da polícia. Será que ele tava de papel alumínio também? Os dois homens que estavam dentro do banco pularam muros de diversas... Vou ficar aqui fora, mas eu vou me cobrir também, né? Vai que... É, não. Aí a galera que tá passando aqui não me vê, de repente... Porque os caras estão... Eles estão dando muito crédito às propriedades físicas do papel alumínio. Então, eu não sei se o cara ficou do lado de fora também enrolado em papel alumínio. Assim, imagina uma pessoa, um ser humano inteiro, enrolado literalmente no papel alumínio. Não, você vê a foto, tá o link no post, se vai na gabedia.com. E tem os... Não, ele parece que levou uma quedinha ali, né? Ele tá de joelho. Ele parece estar de joelho. Cara, ele tá me lembrando também a mandioca do outro sujeito lá. Porque tá vendo o formato meio mandiocal? Sim. Aí, desde a madrugada, a polícia faz rondas e aborda pessoas a pé. O sujeito que encontramos, por volta das 15h30, estava no mato, sujo, molhado, disse ser do Rio Grande do Sul e estava se contradizendo. Ele tem passagens policiais e foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e enrolado em papel alumínio. Mano, a polícia brasileira, maluco, ganha pouco, mas se diverte, na moral. Mano, é foda, o cara explicando outras coisas. Tava sujo, molhado, descendo do Rio Grande do Sul. Imagina o cara dando todas as desculpas pra explicar o que ele tava fazendo. Eu queria entender como é que ele explicou que tá enrolado em... Do nada. Não, de novo, imagina, você é um policial, tá ali na calada da noite, na madrugada. Não, pior é isso, mano. Isso foi tá tarde, porra. Isso que é o mais inexplicável. 5 horas da tarde? É tarde, eu acho que não, é tarde. Olha lá. O sujeito que encontramos por volta das 15h30 estava no mato sujo e molhado. Então, foi de tarde isso, mano. 5 horas foi quando eles foram roubar, cara. Sim, o caso ocorreu por volta das 5 horas antes do banco. Essas 5 horas, peraí, eu não tô entendendo. Como é? Tá sempre sentindo essa notícia. Então rolou às 5 da manhã. E aí os caras ficaram procurando e encontraram esse. Por que o cara ficou das 5 da manhã até 3h30 da tarde no mato, mano? Eu acho que tá errado esse horário das 3h30 aí, mano. Será, mano? CSI da notícia. É, vamos deixar aí pros ouvintes. Esse cara avisou às 3h30 e eles ficaram na bota até 5 horas. Não, mas eu não tô entendendo. Não, mas o caso ocorreu por volta das 5 horas de um agente do Banco do Brasil, isso parece se referir à tentativa de assalto mesmo. Então, sim, eu tô supondo 5 da manhã, né? Porque se ele vai usar o formato de 24 horas lá embaixo, falando 15h30, esses 5 horas deve ser... volta. É. De manhã, e que faz mais sentido, né? O cara assaltar... Não tem como o cara assaltar um banco às 3h30. Pois é, não tem, Então, pelo que eu tô entendendo, o cara tentaram assaltar a parada, e a palavra-chave aqui é tentaram. E aí, a polícia tava passando, um terceiro meliante avisou, né, deu um berro lá dentro, os homens chegando! Os caras saíram correndo, talvez nessa tentativa de corrida foi que esse maluco caiu e tá de joelho no chão tentando se apoiar, porque se enrolou muito, usou 3 rolos de papel alumínio nas pernas, quando deveria ter usado só 2 já teria feito o mesmo efeito, que era nada, então ele caiu, tentou correr e aí ficaram no mato, escondido, né? Em vez de, sei lá, os caras não estavam com uma muda de roupa pra se trocar e sair pro outro lado. Ficaram ali no mato, né? Matando o tempo. Às 15h30, a polícia encontrou um deles. E aí acharam um pouco estranha a história. Levaram, o cara já tinha a famosa passagem. Tem passagem, meliante. Aí continua. O final, lê aí o final. Conforme a PM, o intuito dos suspeitos era abrir um cofre. Eles estavam com maçaricos no local. Uma parede da agência... Nossa. O Brasil, mano, o herói que o país precisa. Um cara enrolado. Os caras. Não, isso aí parece. Um maçarico na mão. Caralho, mano. É tipo coisa de tipo 11 homens e um segredo, sabe qual é? Aquele plano mirabolante. O cara, imagina. É bem. Muito bem adaptado para o Brasil, né? Sim, porque em vez de ter todo o sistema tecnológico e altas paradas lá louca, meio James Bond, que eles têm nesses filmes de Hollywood, no Brasil a gente tem um maluco enrolado em papel alumínio com um maçarico na mão. Conseguiram quebrar uma parede da agência. Como, mano? Com maçarico. Vamos derrubar a parede com maçarico. Sei lá, mano. De repente esse papel alumínio... De repente a gente tá dando menos crédito do que esse papel alumínio realmente merece. Porque os caras derrubaram a parede, não sei como. Sabe o que foi isso aí? Manja aquele filme Contatos Imediatos Terceiro Grau? Sim, claro. Que o cara faz um chapéuzinho de papel alumínio. Eles assistiram e falaram, porra, aí ó, resolveu nossos problemas. Não, pô, isso aí não é no filme lá do M. Night Shyamalan que você tá falando? Eu acho que no Contato Imediato. O sinal. Tem, eu nunca vi o filme todo, então não sei. Isso aí é do que eu lembre, é do Signs, os sinais, ou sei lá, o sinal, sei lá como é que é. É, tem algum filme de extraterrenos, o pessoal comenta aí nos comentários, né? Sim, esse negócio do chapéu de papel alumínio é comum, né? Inclusive no inglês, nos fóruns americanos e tal, você vê que a expressão tin foil hat, chapéu de papel alumínio, é pra falar do cara que é muito crê em teoria de conspiração e tem muito medo exatamente, do governo escanear lá seus pensamentos e tal. Então, mas esses malucos, alguém chegou na genial ideia e falou, gente, se a gente se enrolar em papel alumínio... Sim, de onde é que isso que eu quero entender, isso que... Cara, os invisíveis. É aquela capa do Harry Potter, tá ligado? Pois é, eu quero entender de onde é que os caras tiveram essa ideia. Se isso tivesse rolado assim em 2005, 2006, eu diria que tem alguma comunidade do Orkut, de malandro, que fica inventando altas técnicas, tá ligado? Lembra, tinha uma história nos anos 90 que se você colasse um CD do lado da placa, em cima da placa do carro, a câmera lá, o pardal, não conseguiria tirar foto. Você lembra disso, Evandro? Sim, porque, mas não faz sentido, você sabe por qual que é a teoria por trás disso daí? Não, porque o flash vai, o mano, CD vai... Que radar tem que dar flash agora, caralho? Não, mas tem uns que dá, tem uns aqui, não sei no Brasil, tem uns aqui que dão flash. Ah, porque é o seguinte, aí tem o negócio de botar uma garrafa de água em cima do registro de luz, sabe qual é, pra gastar menos... Uhum. É, eu juro pra você, se essa notícia fosse mais antiga, eu diria que os caras acharam essa dica. Olha, se você. O papel alumínio, ele não reflete lá o sinal do alarme, ou sei lá o que foi a explicação. E aí os caras viram isso aí e foram atrás, mano. Eu te garanto que foi uma parada dessa. Só pode. Ou os caras estavam, como nessa foto que eu te mandei aí, ó. Sim. De cosplay de surfista prateado. Ô, seu guarda, tô voltando de um evento aqui. E aí, não sei como eu vim parar dentro desse banco. Muito bom. Eu falei, eu tô tirando tudo, eu não tô deixando nada. Nada, nada, nada, nada. Vamos pros comentários. O que é curioso já nesses comentários, antes da gente tentar procurar os melhores e ler, cara, tem 485 comentários. Caralho, mano, porra, e aí? Como numa notícia dessa, mano? Vamos ver, vamos ver. Ctrl F, governo. Olha aí, já apareceu. Aí, vamos ver. João Santos, rouba banco, condenação de 15 anos. Rouba residência, condenação de 4 anos. Percebem quem nosso governo protege? Mano, que daí, tá ligado? Quem tá falando? Ai, meu Deus do Dilma, céu. Dilma, Ctrl F, Dilma. Vamos ver, Ctrl F, Dilma. Ó, não apareceu nada. Não tem, peraí que eu escrevi errado, Dilma. Não tem? Não, mas porque tem que continuar carregando, tem que continuar carregando, tem que clicar, carregar mais comentários. Ó, mas tem aqui, ó, Moraes mandou, devem ser do PT. Ah, aí. Aí o Walter Costa mandou, vai estudar. Muito bom, eu acho um ótimo diálogo, tá ligado? É melhor se candidatar a presidente com essas ideias. Os caras, não tem como, mano, os caras sempre conectam, não importa, que a parada não tem nada a ver, tá ligado? Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada. O Cícero Filho põe esse delinquente no forno pra assar. A Shirazade curtiu isso. O Clint Ferreira comentou aqui, ó. O nível de conhecimento dos brasileiros chegou ao fundo do poço. Ainda bem que esses analfas, aí entre parênteses, devem ser do PT. Aí, óbvio. Chicana, mano. Você tá ligado que a gente zoando os caras que zoam esses caras pra ser do PT, vão daqui a pouco vão falar que a gente é petista, você sabe disso, né? tá zoando. O fato não ter nada a ver com esse comentário. Tem nada a ver com nada de política. Mas os caras... É aquela raiva política no Brasil, tá tão foda que qualquer coisa negativa, o cara tem que associar à política. É, independente do... Se tivesse outro partido lá, ia estar igual. Não, se fossem zoando, sei lá, o PMDB, PSDB, qualquer partido que fosse, se fosse zoando uma pessoa, toda notícia bizarra que a gente encontra, estão zoando um cara, estão conectando com o Itamar Franco, sempre. Ia ser engraçado da mesma forma, mano. A graça é justamente essa, não é porque é o PT ou o PMDB. Não, é porque sempre cai nisso. Cara, mano, a notícia... Olha lá, Ramiro Cavalcante. Hahaha, eleitores do PT assaltando o banco. Sempre, tá vendo? É genial, mano. Vamos lá, próxima. Mas o cara, a ideia... Caraca, não, peraí, esse último comentário aqui. Bem em caixa alta, né, como sempre. Bem que tentaram despistar os alarmes modernos, mas o cheiro forte de mortadela era indescritível. Caralho, mano. Imagina que o cara ficou indo um monte de vezes no mercado comprando mortadela. Você tá ligado que me ocorreu agora que era meio fácil pegar esses caras, mesmo que se eles tivessem só a imagem das câmeras de segurança, porque era só eles irem no mercado ali na região e ver quem foi o maluco que comprou 700 rolos de... e pede pra ver a câmera desse supermercado, tá ligado? Pra terminar aqui, ó, o Rogério Costa faz uma reflexão, ó. Parabéns à diretoria do banco que decidiu acabar com o posto de vigilante noturno. Agora toda agência é invadida de madrugada. Mano, pouco exagerado, pouco alarmista. Todos. Muitos pais de família perderam emprego pela chamada economia burra. Mês passado foi na Barra do Piraí. Também foi invadida. Agora só dar parabéns pra quem teve essa brilhante ideia. Ou seja, segundo o Rogério, mês passado foi na Barra do Piraí. Esse mês foi aí em Santa Catarina, não sei aonde. E aí, tipo, pra ele já quer dizer que toda a agência em todo o Brasil inteiro é foda, mano. Os caras é foda. Os caras criam umas teorias, mano. Próxima notícia aí, apesar de curiosa, é um pouco triste. Essa é triste. Mas não tem como, a gente não comentar, porque é a carinha dele na foto, mano. A cara de puta merda, mano. O que que aconteceu, ó? Americana, e pra vocês não falarem que a gente só fala de desgraça brasileira. Exatamente. Americano vai ao dentista para extrair 4 dentes e acaba banguela. Caralho. Vai. O que que aconteceu? O Donnie Crisby foi ao consultório em Columbus para extrair 4 dentes. Só 4? Fica, tanto que na notícia ele falou, tá dando grito. Tá dando grito. Tá claro que ele extrair que é, sabe por que é? Porque o pessoal que escreve a notícia quer que a gente entenda o que o dentista aparentemente não entendeu. Sim, pra deixar claro. Só que o americano acabou ficando banguela após o procedimento odontológico feito sob anestesia geral. De acordo com a direção da clínica, foi detectada na boca do paciente uma séria infecção que poderia se alastrar. Uhum. Que forçou a remoção de todos os dentes do Donnie. Caralho, mano. Isso tá com uma cara de nego que fez cagada? Não, total. E tá inventando que tá... E agora falou, não. É tipo, imagina que, sei lá, você contratou o pessoal pra fazer reforma na sua casa, tá ligado? E era só pra, tipo, derrubar aqui uma parede. Pintar a parede. Pronto, melhor ainda. Era só pra pintar a parede, tá ligado? Aí você chega e 3 paredes da sua casa estão... Tá ligado? Só os escombros. Mas 5 paredes, o cara derrubou. Não, é porque a gente viu que tinha um cupinzeiro. Cupinzeiro? Cupinhal? Como é o nome da parada? Sei lá, tinha cupins na parede. Tinha cupim na parede. E aí tava... Mano, principalmente que o cara tava com anestesia geral. Então, tipo, eles devem ter pego, sei lá, um estagiário. Uhum. Chega aí, maluco. Você vai ter 4 chances de aprender a arrancar dente. Pode crer. O cara continuou. Aí o maluco falou, malandro, vamos acertar. E foi dando aquela compensada, mãe. Você tira de um lado, tira do outro. Pra equilibrar. Exatamente. Caralho, continua, mano. Continua aqui, ó. Após o procedimento, que durou 5 horas e meia, tempo pra caralho, o paciente foi levado às pressas a um hospital mais próximo. Cara, imagino que arrancar todos os dentes de uma vez faça um certo dano. Deve ter caído a pressão do maluco ali no ato, tá ligado? Ficou desesperadora a situação. Nossa senhora, aqui, mano. Ó, no caminho, Donnie... Como pronuncia isso? Donnie mesmo. Donnie precisou ser ressuscitado 2 vezes. A propósito, esse Donnie é provavelmente contração de Donald. O nome dele é provavelmente Donald, tá ligado? Ah, tá. E aí eles contraem pra Don ou Donnie. É o caso do meu sogro. O nome do meu sogro é Donald, mas todo mundo chama ele de Don. Aí fica tipo um diminutivo ainda, eles vão e chamam de Donnie. Provavelmente o nome dele é Donald. Entendi. Então, aí vem aqui, ó. Ele fala, estou muito envergonhado, não tenho mais dentes. Eu só quero ter meus dentes e seguir a vida. Pô, Isso é foda. Primeiro que eu acredito claramente que ele tá sendo sincero, ele só queria os dentes dele. Pra você ver. Não, pra você ver como a gente realmente não realiza, a gente não valoriza o que a gente tem, mano. Você tem aí seus dentes tudinho, eu tenho meus dentes tudo aqui. A gente reclama da vida. Olha a cara do cidadão, tudo que ele queria é os dentes dele seguir com a vida, mano. Ele não queria $1 milhão, ele não queria, mano. Mulher. Você já tem os seus dentes, eu já tenho os meus dentes, o ouvinte tem os dentes dele, é só isso, mano. Aí continuando aqui, ó, o Hospital João Sem Braço, a clínica, né? A direção do White River Dental disse que o procedimento foi detalhado e que os riscos foram expostos ao paciente e à sua acompanhante. Donnie e sua mulher negam saber que ele poderia ficar banguela. Mas porra, mano, peraí. Eles estudam uma ação legal contra a clínica. Não, tipo, a clínica fala, mas eu avisei que podia dar merda. Mas é porque eu tô conflitado aqui, porque olha só. Se a infecção era tão, assim, severa, que os caras tiveram que ir ali no ato remover os dentes tudo do cara, eu imagino que era bem visível já, né, mano? Porque quando você vai no dentista, você abre a boca, o cara tem uma boa noção do que tá acontecendo ali. Como é que só durante a operação eles... agora que eles perceberam que tem uma infecção muito séria ali? Eu não sei não, mano. É, então, e aqui, curiosamente... Eu não sei em quem acreditar rápido, aqui, né? Curiosamente, o único comentário que tem, não fala do PT, nem da Dilma, nem de nada derivado, que foi do Milton Teixeira, coloca o quê, ó, que dá pra gente discutir. O cliente ou responsável teriam que autorizar por escrito após o diagnóstico. Ou seja... O cara foi lá, vamos arrancar os 4 dentes aqui do amigo Donnie. Porque eles devem ter dito, tem esses 4 dentes aqui que estão zoadaço. Sim, a hora que eles perceberam, eles deviam ir lá na esposa dele, que chama-se Amanda, e falar, Amanda, o dente do maluco aí já era, a gente vai ter que arrancar todos. E aí ela teria que autorizar, entendeu? Eu acho excelente, imagina o cara chegando lá com o jaleco, né, com o estetoscópio, o cara... Olha aqui, ele abre aqui a pastinha, olha aqui, okay, a gente examinou aqui os dentes, os incisivos, molares, pré-incisivos, não sei o que, e o nosso diagnóstico aqui tá tudo fodido. Fazendo no raio... na folha, vermelho, ó, aqui, ó, essa porra aqui já é. O raio-x indicou aqui que o maxilar tá zoadaço, e o prognóstico aqui é que não tem jeito, vai ter que meter o alicate. Não, o bom que na notícia fala, ó, Donnie e sua mulher negam saber que ele poderia ficar banguela. Porque o cara não ia nem fudendo ir pra nessa clínica, mano. Se os caras falassem antes, os caras, ó, a gente arranca seus dentes aqui, só que existe uma possibilidade que você fique banguela. Que vai arrancar tudo, cumpadre. Mas pera só um segundo aqui. Banguela, quando eu era moleque, era você estar só com a janelinha, faltando dente. Eu tô compreendendo através dessa história que banguela, então, significa arrancarem tudo. É, aqui também chamava de banguela quando tava faltando algum dente, mano. Pois é, vou mandar um e-mail aqui pra redação do Globo, porque estão vacilando aqui. Fernando Moreira, autor dessa matéria. Banguela. Qual é a palavra que se usa quando o cara tá completamente desdentado? Não tem nenhuma palavra pra isso que usaram banguela. Ele ficou velha surda da Praça Nossa. A boquinha é muito boa, mano. Eu queria muito conhecer ele pra tentar ficar fazendo graça pra ver ele rindo, tá ligado? E ele tentando segurar ali pra não rir porque tá com vergonha. Se fudeu, mano. Você vê, mano, a vida não, podia ser... O bom é que no final ainda tem. Eles estudam uma ação legal com... Maluco, o que você tá esperando? Como é que conserta isso agora, mano? Vai ter que fazer... Tem que fazer aquela chapinha... Aquela... Chapa... É uma parada que eles... Eu já vi uma vez que eles colocam tipo uns chama pinos... Chama tentadura isso aí que você vai falar. Tentadura e já era. Não vi não. Com tecnologia, não. Dentadura. Olha, a lição de casa corega, aqui, ó. Corega plus. Esse podcast é um oferecimento de Corega Tabs. Ele, mano, eu duvido que os caras do marketing da Corega não vai ajudar esse maluco que ele mandou aqui. Meu Deus. A lição de casa aqui, ó, a lição de moral, no final das contas, que a gente pode aprender com isso aí. Escove os dentes. Não, não deixe, não vá pro médico. Não, clínica não vai em fundo de quintal. Não vai em clínica de fundo de quintal. Preste atenção no que você tá assinando. Escove os dentes, passe o fio dental. Tá bom? Sabe o que seria genial? E será que tem corega nos Estados Unidos ou algum deve ter, mano. Deixa eu procurar aqui agora. Alguém fazer um fake no Facebook, achar esse maluco e aí lá... Oi, tudo bem? Eu sou do marketing da corega. Eu fiquei sabendo que você perdeu todos os... Cara, tô vendo aqui, tem sim, olha aqui. Tem nos Estados Unidos sim. Corega... Mas me parece que a marca não é americana. Tem... Eu achei na Amazon pra vender, mas parece russo a caixa, mano. Enfim, algum equivalente americano... desse tipo de produto, fazer um fake no Facebook, adicionar ele e mandar uma mensagem, tá ligado? Pra ele ser garoto propaganda da Corega. Caralho, que bosta. Ai, não, tá vendo, mano? É isso aí. A vida, mano. A vida podia ser... Eu acho que essa é a notícia... Essa é a mensagem final aqui desse nosso terceiro episódio do Melhor Podcast do Brasil. A vida sempre podia ser pior, mano. Sim, você tá reclamando aí. Você podia estar desdentado aí, mano. Emprego, mano. Você preso com um boi dentro do carro. Né? Uma mandioca no cu. Você pode ver, ó. Quando você estiver fudido aí na sua semana, seu chefe te enchendo o saco... Namorada, filho, quem for, você lembra, mano, pelo menos eu tenho dentes e não tenho uma mandioca no meu cu. Pois é. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um Melhor Podcast do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Como sempre, mande esse podcast pro seu amigo, deixe uma resenha no iTunes, isso ajuda a gente pra caramba. Participe dos comentários, das discussões. Porra, espalha a palavra. Espalha a palavra, espalha a palavra. Podcast é o quê? É que quem escuta podcast, dificilmente o cara escuta só um. Exatamente. Só que é uma podcast. Acho que nunca o cara escuta só um. É, nunca o cara escuta só um. E podcast é um negócio que sempre você quer mostrar, pô, isso aqui eu quero mostrar pros meus familiares, amigos, namorado, enfim. O nosso é o podcast ideal até pra quem não escuta podcast. Sim, porque isso aqui é um programa de rádio, basicamente. Comentando notícias. Se você é muito ocupado pra ouvir, pra como é que se diz? Pra ficar a par das notícias, né? Você não precisa. Você ouve o melhor podcast do Brasil. O cara tem o quê? O cara tem no mínimo 4 assuntos aí pra ele puxar pra, na rodinha de amigos. Sim, na rodinha de amigos. Aposto que nem prestaram atenção. Se ele puxa VK uma menininha, ele chega. Imagina que legal você abordar uma menina na rua falando. Você viu aquele cara que teve mandioca enfiada no cu? Pois é. Você leva um tapa na cara ou você casa com essa pessoa. Exatamente, mano. Não tem meio termo. E é isso aí, encontre a gente no iTunes, em todos os aplicativos de podcast que você usa, converse com a gente, mande notícias pra gente no Twitter, @isinobre e @evan... Ah, pronunciei errado a palavra arroba? @evandrof. Exatamente. E é isso aí, até a próxima. Então, martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bote do Tigrão. E é isso aí. Caralho, como é que a gente terminou na semana passada? Foi isso aí, não? Sei lá, mano. Já mandou até semana que vem. Mas você já deu do Júlio, não.